20 graus, 6:19, estamos fora do solo. Estabilizado, completa final, checa o trem, chama a torre 1 no 8 de São Bia. Muito bem, boa noite, tá 358. Boa. Sai Salvador, guardião da 7. Já. 6858, livre pouso, pistão 10, vento 120 graus, 6:19. Livre pouso na 10, tá 358. Reporta visual com álcool de pouso. Azul, agiliza o táxi a prosseguir via Juliette para o portão 01. Agilizando Juliette 01, azul 407. Apenas confirme o trem de pouso. Pode travar, você é 358. Sim. Controle Salvador, poderia coordenar, por gentileza, após a posição pública, se o 35216 está autorizado a voar a Aracaju? Direto de Amor, o 35216, subindo para mil 190, guarde direto Aracaju. Guardão direto Aracaju, subindo para 190, 35216. Agora autorizado direto Aracaju, 35216. Direto Aracaju, 35216. Ainda nós vamos considerar a altitude de etapa, ver se mantém a altitude de 2000 em dono autorizado final ILS, justo no 098. Gente, descendo para 2000, autorizado ILS para a Cunha 90, ajustado no 028. Solo 07, livra à direita, livrar, mantenha a minha escuta, prosseguindo táxi via Alfa, reportando antes da Juliette. Espera, próxima direita, prossegue Alfa antes da Juliette, na sua escuta, tá? 3858. noite, hoje número 3 no 0, expansão Vitor 87 para você. Sinal 63 no 0, acende a identificação. Boa noite, desse mantém 3000, ajuste no 0, no 8, aguarde aliás X-Way. Autorizado chegada Mari, Oxana 63 no 0. 3018, Mari, Oxana 63 no 0. Pode vai estar para presente, Oxana 63 no 0. Autorizado, Oxana 63 no 0. Vou estar para presente. Salvador, TAM 3662, boa noite. 3662, boa noite, essa é a identificação, desse mantenha 4000, ajuste no 098, autorizado chegar a Mari. Aguarde procedimento LSXWAY, pista no 0, TAM 3662. Ok, chegada Mari, aguardando o X-Way down no 0, desce para 4000 com 1098, TAM 3662. Confirmo. Objet 5827-360 Galeão, da Vitor, para cópia, boa noite. Oi, 5827, Galeão, aprovado, 360 via Upperzulu 10, após segue a rota do plano, decola 10 com curva direita, saída da Euleda Bridge, o controle opera em 1208, aciona 5027, Cotege. Autorizado 360, Galeão, decolando da 10 com a primeira direita da Euleda Bridge. Upper Zulu 10 é a aerovia 1208 no controle, 5027 no transpondo Webjet 5827, posição 4. Correto, cotejamento, quando pronto, estamos em posicionamento no 04. Estamos nessa, quando pronto. Estabilizado o localizador, é cuide a novembro. Chame agora a torre, 118 decimal meio, completando o final do procedimento LS, é cuide de novembro. Novembro, assinante, uma boa noite. Boa. Torre, Salvador, boa noite de é cuide a novembro. É cuide de novembro, boa noite, condição de aproximação, intenção de pouso 10 ou 17? 17. Gente, aguardando para modificar a regra de voo para prosseguir um circuito pela direita para 17. Gente, aguardando aqui de novembro. Com 03 livre, chame táxi. Negro de Ovo, Zé Porte, Itapuã, Guardião 07. Coisa November, passando o externo, propõe da presente? Afirmativo. Modificou o Zuno 4, autorizado o circuito pela direita, reposta girando base para a final da 17. Reportar a girando base para a final da 17, vai cuidar a novela. 201. 201, boa noite, Galeão 360, copia. Já escuta. Confirmando ciente da Vitor? Ciente. Autorizado Galeão 360, via Pesulu 10, após segue a rota do plano, decola 10 com curva direita, saída da Leda Bridge. Controle, opera 1208, funciona 5032, cotejo. Autorizado 360, via Pesulu 10, Smart, Luft, Barbacena, Toquim. Decola da 10 direita após, da Leda Bridge, 208. 3032, 5032. Correto, quando pronto, soma em posicionamento no 05, posicionar 6201. Vou estar pronto, 05, 6201. Técnico de novembro, segue o trem. Baixa travado, já está iniciando a base pela direita para o 17. Livre pouso no 7, vento 1-10 graus, 8 nós. Vente, livre pouso aqui de novembro. Salame 310, desse mantém 2000 autorizado ILS X-Ray. 2000 ILS X-Ray autorizado Salame 310. 2206, chame agora Recife, frequência 12685, alterno 2545, Felipe 5206. 2085, 1245, obrigado. Boa. No site backtrack autorizado, some em pista livre. Solo no 1, meio no 3, solo para o táxi com 81 a bordo, 3:54, alterna com 20. Confirmando o POB 181 ou 81? 81, gol no meio no 3. Copiado, prossegue então via Indy Alpha, ponto espera, chama a torre no 86. Indy Alpha 186, ponto espera, gol no meio no 3. Guardião 07. Chame tudo agora, 118 desse nominho para pouso, Guardião 07. 186 grata. Tá. Torre Salvador, Guardião 07. Guardião 07, prossegue de imediato o cruzamento da final da 10. Eu teria condições de agilizar o cruzamento? O Guardião 07 se autorizado, pousa sobre a cabeceira 35, depois consegue táxi a baixa altura. Ah, ok, então está autorizado para eu seguir final 35, me chame na final da 35, Guardião. Camará na final da 35, Guardião 07. Autorizado no 4, chame táxi. Chama para o táxi, vai virar 5827. boa noite. Autorizado alinhar e decolar 1-0, vento 1-1-0 graus 7-2. Autorizado alinhar e decolar, apitou 1-0, gol no meio no 3. Livre, chame táxi. Livre, chame táxi, seu gol 1-8-8-5. 1-1-8-6, chame a 3-1-0. Confirmando mensagem intercortada. Na final ILS da 10 e 8 mil. Oceanair 6310, continue, aguarde, pista livre. Aguardo. Autorizado final do procedimento ILS. Ok, 2 mil pés, autorizado X-Ray, TAM 3662. Copiado, estamos apenas aguardando a pista livre. TAM 3610, informa o tráfego à sua direita, helicóptero 506, que vai prosseguir para pouso pairado sobre a cabeceira 35, não interferirá na sua aproximação. Interferência visual, chegamento 3610. Essa é a X-Ray, bomba 398. 3.018, guardando X-Ray, velocidade de voar e TAP. Autorizado direto e TAP, bomba 398. Muito obrigado. Salvador Azul 4071, não tem descida prevista, por favor. 071, Tami 1219, apenas confirme o destino. No Campinas. Dael. Grato, 29. Oceanair 6310, livre pouso 10, vento 1-1-0 graus, 6-2-0. Pouso 1-0, Oceano 63, 1-0. Pouso 1-0, decolou 2-1, controle 1-2-0-8. Boa noite, obrigado. Controle, boa noite, pouso 1-6-1-3, decolado na escuta. Boa noite, contato, mantém nível 3-1-0, gol no 6-1-3. São 3-6-0-6-1-3. Já pra, próximo pouso da 1-0, livre pouso pairado sobre a cabeceira 35, chame solo controlado. Afirmativo, já visual com o tráfego, se autorizado eu prossigo para evitar a esteira do Avianca, sobrevoo sobre a pista direto para a E. Ok, está autorizado então prosseguir, está presente direto, confirmando, se pousa. Vai para o táxi abaixo altura ou prefere prosseguir direto para o pátio do Graia? Confirme. Vou pôr sobre a pista para evitar a esteira e em seguida eu corro para o Graia, se é autorizado aí. Livre, vento 1-1-0 graus, 6-2-0, o Guardião 07, chame pista livre. Bem, chamarei pista livre, só para livrar aqui a esteira do Aviaca, obrigado. O Webjet 5827 com 093 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, altena com 20. 27N, força de espera 18618, na Juiz, por favor. Onde espera 18618? Obrigado, bom trabalho. Possível só por bem, 57. 35, Guardião 07, prosseguindo por Graia. Copiado, Guardião 07, ou estacionar frequência livre. Livre, boa noite. Antônio Pátio, Após sigo largo no ponto de história 18.000, quem negar 1018, morreu. É, eu vou 885. Tô confirmando o destino desse. Leão, Galeão, aéreo VDL, uniforme Zulu 10, uniforme Zulu 16. Grato. Oi, boa noite, Webjet 5827, pronto, pode esperar no 11A. 5827, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-0 graus, 5 nós. Alinha e decola 1-0, Webjet 5827. Paulo Salvador, boa noite, acionei 6201 no 05, pushback acionamento. Aguarde o companhia parquear no 3, após estar autorizado o pushback. Após a nave da companhia parquear no 03, está autorizado o pushback acionamento no ataque 6201. Agora foi 1186, 3.662. 1186, 662. Vono 398, disse mantém 2000, autorizado final do procedimento do ILS. 2000, chora final do ILS. 3.662. São 3662, livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 620. Pouso autorizado, TAM 3662, pista 1-0. Quem não se confirma o trem? Baixar travado. Webjet 5827, decolou os 27. Som no controle, frequência 1208. 208, boa noite. Bono 885, após passagem do arbóis da TAM, alinha e mantém pista 1-0. Após o TAM, e mantém 1-0, Bono 885. Boa noite, Gol, Web 5827, contato, mantém nível 360, na feira da Olida, após bridge. Da Olida, após bridge, voa da Elda, presente. Direto da El, Web 5827. Direto da El. Autorizado direto da El, Web 5827. Direto da El, Web 5827. Centro, voo 913. Chama Recife, é um 288, voo 913. 288, boa. Solos 30, direita 1209. Direito 209, entrando 3662. Solo Salvador, entrando 3662, livrando a pista. 3662, taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, entrando 3662. Site Oceania 6201, estamos com 99 a bordo, 3h30, confins. 2h01, vem ainda no ponto de espera 18.618 na última volta. 1018 na ajuste, ele está em frente ao ponto de parada da capitana 90. 18.6 chama a torre, Oceania 6201, boa noite, até a próxima. Salvador Azucotor 71 para Campinas, nível 360, centro da Vitor para Coque. 071 autorizado Campinas 360, Vênia Fórmula 16, decola a pista 10, primeira curva direita. Saída da EL, lida após lida bridge. Controle 120, décima 8, transponda 5026. Centro usado Campinas, nível 360, primeiro via para o Zulu 16, decola a pista 10 com curva direita, saída da EL, lida bridge, controle 20, décima 8, e o transponder 5026, o 4071. Para o estacionamento azul. 5, objeto 527. Controle Salvador, boa noite, o gol 1885. Gol 1885, boa noite. Fui manter nível 360 na série da Elida após o bridge, gol 1885. Tá, é,